Alô, mantenha o nível de voo no 05, estamos em controle de ideal, frequência no 20.1. Sim, ficou em 5 minutos em prática, a pista. Mas foi localizado, passa, não é? Foi sim, já foi recolhido. Então, 120.1. Michael Romeu, aguarde para a cópia. Foi direto CEASA, reporte visual com campo. Sou 1097-15 milhas noroeste de Salvador, reafirma a navegação, foi CA Vitor 366, desce até 3.500 pés, ajuste no 093. Boa, na próxima, Serra Vitor 366, 333, bom. 1097. Sou 1097, desce até 3.500 pés. 3.500. Como é que eu preciso sair? Mantenha o perfil, Mercedes. Aguarde. Salvador, boa tarde, hoje também é 6327. Foi o Sané 6327, prossigo. Qual a saída provável para ele? 2.500, reporte estabilizado. 2.500, reporte estabilizado, R990, voo 1097. Capatão Vitor, Índia Juliette, reduza para velocidade de aproximação. Após livre, puxa, acionar chametax. Reporte para trás de uma caminhada, está livre, reporte para 2.0. Então, Vitor Índia Juliette, qual que é a velocidade de cada? Sim. Autorizado Serra November Charlie Lima, o nome do país conforme a notificação. Decola no corredor Axé, o nome do país restrito de autoliberação do controle. Primeira curva à direita, pista 17, acione 0122, controle Salvador, 1208. Pista 125.1, alterna 123.8. 251-232-63. Boa tarde, Charlie Michael Romeu, cotejou correto, correto, confirme o PAT, POB, autonomia. Já que seu equipamento. Eu acho que eu vou trocar o modo de carro, mas se faltar. Mike Romeu. Eu vou 1097. 1097, contato final do procedimento, Sam Torre, 1182-95. 2950, até mais. Papagolf, parada base. Oscar Papagolf, frequência de sua coordenação. Avisa com o campo, esse quilo do Lu. Cheque seu equipamento, não recebo o modo Charlie. Chame seu Salvador, frequência 118.95. 18.95, eu não seria 18.95. Ok, muito grato. Parabéns o cheque do equipamento e a troca, o escudo. Juro, não tem mais espera. A aeronave chamou o Charlie Mike Romeu, confio. Tango Kilo Romeu Oca, reduza para 1.009. É nóis, Kilo Romeu Oca. Kilo Romeu Oca, 7, reporte, Lu. Lu, Lu, só será. Fernando 2545, 6142, boa tarde. Boa. 4h30 a bordo, 3 horas altera Salvador. 2207, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, Senegal na 013. Foi com 1013, agora Matheus, chegou 2017. 1013. 1013, gol 2017. Guarde para a cópia será o número 3, Papa Romeu Kilo Serra Lima. Autoriza a descer até o chão, Juliette, e manter a velocidade máxima possível, guardando a transição de pouso. Manter a velocidade máxima até o chão, Júlia. Vamos lá. Golf 677, nível 230 autorizado. Saída Boca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 1 a 0. Acione 5424, controle Salvador 1208. 1824, centro, aprovado nível 230 Aracaju, de acordo com o plano de voo, Golf 677. Decolagem pista 1 a 0, curva esquerda, ponta decolagem, saída Boca, Jamo, Aracaju. Controle de saída 120, decimal 80, transponder 5424. 1884, cotejou correto, sempre puxa o acionamento. 1824. Com frequência 118, decimal 95. 095, pelo menos. Força aérea 8735, cópia. É, 329. Circuito de tráfego a 500 pés, decola de acordo com as instruções da TUR na pista 1 a 0. Acione 0156, controle Salvador 1208. Alco Vitor Juliette da frente, 3 a 4 milhas, 12 horas, posição. Negativo. Eu mantenho a presente por até final da 7, aguardando o seu sonho. Força aérea 8735, precisou correto, chame para o acionamento. O táxi e a decolagem na torre 11895, que é negócio na 013. Visual, com desviado. Quem siga na larga vai atender o seu esposo. Visuais, nível de voo na 05, chame Léo, frequência 120, décima 1. Chegou 1097, arremeteu. Vamos a 4000, mantendo a proa 0,063. Dono 097, mantenha 4000 pés, curve à direita na proa 250, mantenha essa proa inicialmente por 1,8 milhas. Sim, proa 250, 1,8 milhas. E a Juliette pode livrar na linha, senhor. Vitoria Juliette, vento 100 graus, 129, autorizado, pouso, pista 17. Autorizado, pouso 17, se possível pode entrar na linha, o índice de loja faz o piano e para na caneta. Ok, pode pousar, a gente vai ver aqui, então é o melhor chance na sequência, vai. Essa é Júlia. Ah, você vai falar, eu tô ainda Júlia. O Júlia vai te mandar pra cara. A Júlia mantém essa posição aí, 180 mantém essa posição, vai lá pra você. Com 21, vento 1-0-0-0-1-2-9, decola inicialmente restrito 3 mil pés. Afirmo, restrito 3 mil pés até a liberação do controle, com o vento 21. A Mike, conforme a rota do plano, nível 1-0-0, decola na saída Arbor, PCT, primeira curva à direita, pista 1-7. Acione 5030, controle de Salvador 1208. aguarde a saída para o Kilo Sierra. Solo Salvador, Gol na 659. Gol na 659, aguarde o stand. Bono 097, complete curva direita na proa 285, está limitado pela radial. Hotel Salvador, janela 271. 270? Sim, Matheus. Obrigado. E o POB? 02. 050, após curva direita na proa de Alefa. Vai manter a proa da pilota 050 após 5.000 por onde elétrica. Estimativa. Após manter a proa até o nível de voo 050, curva à direita na proa de Alefa, subindo para o nível de voo 360. Bem, vai manter a proa 050 decolagem, após 5.000, direita à proa de Alefa, quando na proa de Alefa, são 360. Bom, no 097, deixa para 2.500 pés. 2.500, bom. 1097. 5-9-4. Bono 5-9, prossiga. Bono 5-9, autorizado da Leão, conforme a rota do plano, na Paz November 857, nível 360 autorizado. Saída da Euleda Irume, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5-4-1-7, controle Salvador 1-208. A sua intenção é nos retornar para o 368 ou 369? 366, gol no 097. Ah, obrigado. Ultrapassa a intersecção, faz 180 e aguarda para o seu senhor estar. Sujou o correto, chame para o puxo e acionamento. Vai contra. Efa, subindo para o nível de voo 360. Direto, eleva, 360. Pode seguir o Mike Romeu Apache do Grão. E o Vitor José segue o Kilo Zulu. O Kilo Romeu Rocha à esquerda para ela estar autorizada. Salvador, é o azul 4462. Do 4462, contato radar a 54 milhas, sudoeste de Salvador, Voimari, para interceptar a chegada da Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. Zero padrão, Mari, na proa, descendo para o 050, novembro, aqui em Camacó. Depois ali, estão dois ataques, chama para a direção 7. Tchau, palhaço. Coordenado o plano, aguarde o stand. Aguarde. Salvador, Bruno 59, pronto para a polícia, acionamento 190. Bruno 659, livre, polícia, acionar, chame táxi. Livre, apostará para o táxi, Bruno 659. Autorizado táxi, chame na interseção, hotel 735. 35, chamarada hotel, grato. O 2017, decola os 10, controle 1 no 20, decima 8. 208, 207. Pode. Ok. Eu tomei a posição. Cadê o Tarnagão para me colar? Tá tirando uma foto. Juliette, levou a frequência livre. O Charlie Mike Romeu autorizado em colapso 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Autorizado para o Tarnagão. Avisa 366, repassa a visão. Erra, avisa. Controle com 2097, bom dia. 2097, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantém a nível de voo 240. 240, via da EL, voo 2097. Primeira curva direita, pista 10. Acione 5447, controle Salvador, 1208. Autorizado para Céu, 240, conforme o plano, voo 57, da EL Coral, direita após, de porta 10, 5447. E o controle Salvador, 120 desse valor. Autorização no 6327. Funciona 6327, contigo correto, sem posicionamento. 097, aguarde coordenação com o centro Recife. Aguardando, 2097. Controle Salvador, papapá, Charlie, Michael, meu. Papapá, Charlie, Michael, Romeu, uma vez que foi de trás, corredor oficial, mil pés, é com a farol da barra. Mil pés, reportar na farol da barra, Charlie, Michael, meu. Primeiro ou depois que a aeronave do 1-0? Já pediu depois. Então tá aguardando, obrigado. 00 direto coral, muito obrigado. Azul 4462 após ITAP, foi serviço 366, desa para 2500 pés, ajuste 0-3. Autorizado final do procedimento da RNAV da pista 10, resposta veja. Magistap, voa direto o 66, reportar estabilizado, estamos para 2500, vezes padrão. Azul 4462. Voo 097 estabilizado? Estabilizado, ele está. Voo 097, complete final do procedimento, transmitor Salvador, frequência 118, decimal 95. 295. Piloto autorizado a colar, pistola 7, vento 100 graus, 100 mais. Piloto 7, considera fora do solo, 1-4, esquerda, perna do vento, chame para girar a base. Sente, esquerda, perna do vento, reportará para girar a base, o 3-5. Corre, Salvador, voo 1097, passando Serra Vista 372, estabilizado com 3 checados. Tio Serra Lima, autorizado, tá, chama para ingresso do 7. Corre, voo 1097. Zero 7 do 6, aproximação, já tem pouso autorizado, pistola 0, vento 100 graus, 00 mais. É, se livre a pouso, com 3 checados, voo 1097. Alfa Delta, decola 1-6, chama o controle 1-9-8. 1-9-8, Papa Romeu, que é Alfa Delta. É corrijo, frequência 1-2-0-8, que é 1-2-0-8. 0-8, pô. Tinho Serra Lima, autorizado, ingresso é porta unidade pronto ao 7. Papa Romeu, se Alfa Delta. Solicito girabase. 8735, mantém a perna do vento, aguarde da girabase. Afirmativo, mantém a perna do vento, aguardando o 35. No 884, observando o Boeing da companhia retaguarda, pode estar autorizado para estacionar semitáxi. Pode ser o nome da companhia autorizado, no 884. Se você se for observar, está dentro do reserva, qual que é? Afirmativo, senão vai interferir na 1-7. Ok, então o senhor comunica a manobra, que a instrução foi para aguardar para girar a base. Quem faz então manter o 3-0 no setor, aguarde instruções. Afirmativo, está quartando na terra do vento, autorização para tirar a base. É, perna do vento é manter a perna do vento, só tem o treino a zero. Mantenha o treino a zero agora, mantenha sem treino a zero aguardando para base. Afirmativa, aguardando 8735. Gol 2097, autorizar direto Ilkov. Direto Ilkov, o gol 2097, obrigado. Tem o CA Lima autorizado a decolar pistão 7, vento 1,00 graus, 1,09. Conforme a rota do plano, por novembro 857, nível 360 autorizado, saída da Eolido Irume, primeira curva direita, pista 1 a 0. Acione 5431 no controle Salvador 1208. 360, Galeão, por novembro 857, da Eolido Irume, que da cola das 10, curvando direita, 5431-208. Oceano 6227, contigo corrente, chame para o estacionamento. A papapá Charlie Mike Romeu, autorizado direto destino, não há tráfego do conhecimento do controle do setor, frequência livre para coordenação. Olha, qual é o 19, controle 120.8. Controle 120.8, que o certo é mais. Segundo 659, autorizado decolar 10, vento 100 graus, 129. 6 decolar 10, gol 90 graus. Força 8735, completou 360, giro de base, reporte final 10. Girando base, reportará final do 10, o 35. Cibi Alfa, reporte antes da Juliette. Vou passar o meu aqui, o Sierra Lima tá com o plano Yankee, sair da Coral, com centena. Papá, o meu quilo, Sierra Lima, sempre quase que o transponder 5430. 4-3-0, quilo Serra Lima. Corra meu quilo Serra Lima, suba e mantenha nível de voo no 00, saída Coral. Voo no 00, saída Coral, quilo Serra Lima. Tinha ponto de espera da 1-0, Torre Salvador, 1-1-8-9-5, Senegal no 0-1-3. Maturo Índia, 1-1-8, decimal 9-5, ponto de espera da pista no 0, no 0-1-3, 1-1-8-4, ponto de espera. 1-0-0, grau 1-2-9. O 8735 forma pouso final, ingresso no hotel particular. Sim, está autorizado. Pouso estilo zero e táxi via hotel particular e forma livrando. Repostará livrando, 35. O 659 decola os 19, controle 120, correção. 120, deixa eu ver. 120, deixa eu ver. 159, boa. Cada ponto, desça para o nível de voo 060, ajuste no 013. 060, 013, cuidado a ponto de tempo. Passa o Salvador, Bruno 659, passa no 6601. Bruno 659, contato a dana decolagem via saída da El, submantenha nível de voo 360. 360, da El, Bruno 659. Bruno 659, autoridade direto Lida. Direto Lida, Bruno 659. Estabilizou Azul 4462. Azul 4462, acontece novo procedimento, serviço de Salvador, frequência 118, decimal 95. 295 ao 4462. Bruno 659, informa o tráfego 9 horas, 9.5 milhas, como Sudoeste, passando 4.600 em ascensão, Bravo Eco 9 Lima. Ciente do Bravo, Bruno 659. Papá Romeu Serra Alfa Delta, chame o centro de si, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 25, 123, 8, uma boa. Vento 120 graus, 10 mais autorizado decolar pistão 0. Marinho decola no 0, boa noite, 84. 4462, o vento 1900 graus, 129, autorizado pouso 10. Ele é pouso 10, azul 4462. No 884, decola os 22, controle 1, 20, decima 8. 808, bom, 284, bom. Sônia, boa tarde, gol no 884. Gol no 884, boa tarde, contato já está na decolagem, via saída Fuca, submantenha nível de voo 230. Fuca, nível 230, gol no 884. Tchau, meu quilo Serra Lima, mande inicialmente a proa de coral. Inicialmente proa de coral, por exemplo. Estacionamento Oxané 6227 no portão 3. Oxané 6227, livre por estacionar, chame táxi. Chamada táxi 027. É responsabilizado. Já está 2500, após estar em terra de 2366, chamada estabilização em navegação no céu. Azul 4462, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes de Juliette. Alfa, reporte antes de Juliette, 4462. Sou no 659, chame o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Recife, 159, alterna 123, décima 659, igual. 7, autorização para Guarulhos. Sou no 620, boa tarde, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050-0-1903. São 3192, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 013. Ah, meu quilo Serra Lima, plano de voo modificado 9728, desça para altitude de tráfego, reposto passando 3500. Está livre a sua altitude? Confirme a pro ideal.

4462. 1884, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5, 2.5, 4.5, obrigado. 5.5, cópia. Prossiga, 3.1, 5.5. Está pronto para a cópia, 3.1, 5.5. 3.1, 5.5, autorizado em Guarulhos, conforme a rota do plano, 2.1.0, nível 3.2.0, autorizado. Saída da L da Motiva, primeira curva direita, pista 1.0. Acione 5.4, 5.3, controle Salvador, 1.2.0.8. 3.2.0, aprovado para Guarulhos, a Pesulu 1.0. Aí vou a Piraí, Umbadia, Pesulu 44, Pagode. Decola da pista 1.0, curva direita, da El Leda Motiva. Aciona 5.4, 5.3. E o controle 1208, da 3155. T3155, controle correto, sem fechar o estacionamento. Camará, 3155. T3567, cópia. Prossiga. T3567, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, 3117. Nível 360 autorizado, saída árvore, transição Elefa. A primeira curva à direita, pista 1.0. Acione 5.4.6, controle Salvador, 1.208. 3.3.6.0, rota conforme o plano, Pesulu 7, árvore Elefa, 5.4.6, 1.208, com curva à direita aposta, 3.5.6.0. M314, continua aproximação, agora autorização de pouso. Aguarde. 3.5.6. Papatão do Whisky, que nos uma prossiga. Papatango Yankee, Romeu Lima. Vitorinho de Juliette, mantém escuta agora. Papatango Yankee, Romeu Lima, prossiga. Yankee Romeu Lima, mantém-se em condições visuais, 500 metros, litoral sul, ajuste no 013, reposte e farol de Itapuã. Cópia. Capitão Luiz Kikilo Zulu, autorizado em Serra November, Charlie Lima, 1.010, aprovado. Decola no corredor Axé, restrito ao 1.010. Primeira curva direita, pista 1.07, acione 0.1.62, controle Salvador, 1.208. 1.4, autorizado pouso, pistino 0, vem um turno, 0.0 graus, 1.19. 1.00.1.2, nível pouso, 6.6.1.4. Chame Torre Salvador, 1.1.895, que é negão no 0.1.3. Reporte, Ferribolt e Papatanguinha, seu mesmo. Salvador, é o Chane 6227. Chane 6227, contato radar na decolagem, via saída da El, sub mantém a nível de voo 360. 360, Chane 6227. 3835, contato. É a soma navegação, 15 milhas, noroeste de Salvador, desça para 2.500 metros, é a soma navegação na Polo. Vitor 366, está autorizado. Vitor 366, autorizado por procedimento 323. Azul 2735? 208, controle. Alfa, Victor India Juliette, controle 1208. India Juliette, contagio ocorrendo, confirme o POB e... Confirme o POB. Ciências 126.85, alterna 125.45. Copiado, Vitor Índia Juliette, para acionamento do táxi do Colagem, então, em Salvador, 11895, PNH na 013. Alianza e Romeu Lima informam que há um Airbus 320 próximo à Duna para pouso na pista 10. Roma 620 após o TAP, vai ser a Vitor 366, desce para 2500 pés, ajuste no 013. Após o TAP, 366, 2500, 13, voo no 010. Oceano 63194, autorizado táxi via Alfa e Juliette até Porto Alegre 5. Alfa, Juliette 5, obrigado. Estabilizou 3835. 3835, complete novos procedimentos, chame para o Salvador, frequência 118.95. 1895, boa. Apatando Guiança e Romeu Lima, sim. 100 graus 1, 2 mais, autorizado pouso do Chimilé. Livre pouso 90, 3235. Frequência de coordenação. Então, 3192, desça para 4 mil pés após o ITAP, foi ser aqui por 366. Desça para 4.003 após o meia ITAP, vão ao 66, 3192. Runa 620, informa o helicóptero próximo ao Serra Vitor 366, 507, Romeu 44, não interfere em nossa aproximação. Sim, chegou no helicóptero. Autorizado a chamar a juntar, gente. Tata Yankee Romeo Lima, confirme. Prossegue para a Terra India Queens? Sonia 6227, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. São 3192, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento em nave da pista 10, reposta estabilizado. 2500, autorizado, reposta estabilizado, 3190 é só. O nome 620 completa o nosso procedimento, serviço de Salvador, frequência 118.95. 95, boa. Oi, Salvador, boa tarde, o nome 620, estabilizado em área. Só os 40, direito 121 no decimal 9, só. 219, tá 3835. Salvador, boa tarde, tá 3835, livrar no centro. 3835, autorizado o táxi via Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, tá 3835. O Xamã 6327 está no portão 11, pushback acionamento. O Xamã 6327, livre pushback acionamento. Livre pushback acionamento, Xamã 627. Livre pushback acionamento, Xamã Mantenha a posição, tu 3567, aguardando para iniciar a busca. Aguardo. Quando o Juliette, tu 3835. Estabilizado, 3192, RNAS da 1-0. 3192, complete sinal do procedimento, chame tu em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 3192, está. Salvador, 3192 da Tampa November, estabilizada, Renato, zona zero. Boa tarde. A 3192 continua para a situação, aguarda a posição de pouso. Continua aguardando a posição de pouso, 3192. Isso é Juliette, táxi livre, chama para ingresso no 7. O número 20, solo 43, direito 121, decimal 9, solo. Direito 219, número 20. Meu 20, autorizado táxi via Alfa, repartiente desse Alfa, confirmando a Juliette, Coronel 2 já. Achei que sua transmissão está muito baixa, Juliette. Um pouco mais alto. O Juliette decola imediato? Autorizado, decolar 17, vento 1, 00 graus, 10 mais, Juliette. Para o táxi, tem 116 a bordo, autonomia e 031, contendo Salvador. Funcionei 6327, autorizando o táxi de Apache Uníndia, ponto de espera da 102, Salvador, 11895, PNH 1012. Funcionei 6327, autorizado o táxi de Apache, ponto de espera 1195, PNH 1012. Alô, 3155, ponto 7, sete estacionamento. 3155, mantenha a posição, número 2, espero o pushback no setor. Número 2, aguardando. 3192, autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso no zero, então 3192. Muito lindo, Juliette, decola 45, controle 119, correção 20, acima 8. 208, Vitor de Juliette. Tan 3567, autorizado para estacionar, chama o táxi. Suportará, Tan 357. Está totalmente pronto para iniciar o pulso? Totalmente, cara. Livre, puxa, você não acha metade. Chama a taxa 3155. Chama a coisa, a nossa, já está aqui. Estou de Salvador, está marcando Vitor e Juliette. Está passando Vitor e Juliette. Mantenha as condições visuais, corredor a chão no meu pé, até a da barra. Quando possível, estima de pouso. Passarada da barra, Vitor e Juliette, só passando. A 8-1-2, gente, graças. Eu teria mandado o Charlie quando eu não sou chegado. Foi solucionado o problema? Caso decole tenha problema, você foi orientado a retornar. Tan 3155, Solo Salvador. Siga, Solo Salvador, 3155. Confirme seu gente, seu push. Confirma seu gente, seu push, o 3155. Sim. Oi, Salvador, muito boa tarde, essa não é meia 327, ponto de perdão no zero pronto. 327 autorizado, né, Matheus Zé? Levantei, piso no zero, 327. 3192, solo as 4.6, vai ser direita, 121, iniciou 9 só. 29, reportar bastante o Márcio Rock, não, só 392. Funcionando 6355, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Santos Zulu 10, nível aprovado 360. Saída da El, Leda Motiva, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5470, controle de Salvador 1208. O 470 é o transponder 1208 é controle, porque deu 1350, conta aqui, senhoria, então já de pau. Oxenaria 3555, correto, sempre puxa o estacionamento. Sim, 14. Segurou, tá 3192, boa tarde. Tá 3192, autorizado táxi de Alfa, reporte 8 da Juliette. de Alfa, já ele é chamada na programa. Para o tático 180 abaixo, 3 horas e 40, até na mão. Centrei 567, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via táxi Ninja. O ponto de espera da 10, 2 Salvador, 11895, seguirá como número 2, o RPM da companhia. Seguir no 2, táxi da parte 1, espero que você está me sentindo. Copiado, 232 a bordo, autorizado táxi de Apache Uning, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, Kenegal na 0, 13. 0195, agora na 3, voo 240. Voo 240 na 10, chama minha 37. Sim, se mantenha antes do filé. Convito em Juliet, não há traço do vencimento do controle no CT, frequência de precauderação. Na 3192, prossiga até a posição 06. 06-02. 231. Aparelho 2231, voe Mari para interceptar a chegada Mari. Já está para o nível de voo 060, ajuste padrão. Salvador, cordial boa tarde, passaria do 2231. Aparelho 2231, como recebe o controle? 5.5. Foi Mari para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste padrão, passaredo 2231. Ok, Mari para interceptar a chegada Mari, descendo para 6000, ajuste padrão. É, só no que desça agora ou no ideal? No ideal, passaredo 2231. Desça no ideal, então desce para 060. A possibilidade da gente voar em TAP, senhorita? Mantém inicialmente perfil número 2 na aproximação. Ah, sem problema. Agora pula norte inicialmente e depois já tenta Palinca, é isso? Quer dizer, coragem autorizada, pula norte, vento 100 graus, 129, aciona seu transponder padrão e conforme do sol, guardião 0. Quente 180, será minha 37. Controle azul 2795, solicita que você o PRO do 368. Autorizado o Vitor 368, azul 2795, desça para 4000 pés. 4000 no Serra Vitor 368, Estados Unidos, chama para ingresso o 917. Voo 2789, via chegada Bump, desça para o nível de voo 070, ajuste no 013. 070, pode ser ideal da secretaria? Afirmativo, ideal. 070, ideal, é o 2789. Mandou, boa tarde, também, 567, pronto, espera, pronto. 567, sente uma devolução. Mandei. 2795, desça para 2000, que é express, autorizado no final do procedimento RNAV da pista 190, reforça autorizado. Para 2500, autorizado no final do procedimento RNAV da 190, 2795, reforça autorizado, né? Decolar, 1-0-0 graus, 1-2-1. A hora, aqui é 10, seguirá para Itaparica. Avião 01, no ciente, condições visuais, 500 pés, ajuste no 013, na escuta do controle, reporte iniciando sobrevoo na ilha de Itaparica. Reporta, né? Iniciando sobrevoo. Livre por Xanã, chame táxi, Gol Azul, corrido. Xanã é 6355. Xanã é 6355. Vou só mais ver. Controle cordial, boa tarde, Papatango, Estilo Zulu. Papatango, Whisky, Estilo Zulu, não recebe seu modo Charlie, chame seu transponder. Mudei as condições visuais, corredor ação, no meu pé, só passou na tabaca. Eu achei essa toda a troca aqui da nossa cápsula, modo charme, tá? Apatanguí, que quilo do agora recebe 500 pesos. Fez 1.800 para mil.